chamado. Ouvirá o chamado que vem de Deus. Que cada um aqui possa se abrir para receber. Possa se abrir para vivenciar aquilo que veio vivenciar em espírito e em verdade. Se entreguem a esta força que é maior, maior do que este que você acha que é, maior do que este ego, do que esta persona que você acha que você é. Se entregue sem medo, abra-se. Curva-se a seu verdadeiro eu, a seu espírito. Solte o controle. Abra o seu coração. Agora, nesse momento, recebam a luz de Deus, recebam a luz do Pai, que a todos recebe sem julgamento, com compreensão. Compreensão, pois sabe que tudo que acontece com cada um acontece por um propósito. Para que todos encontrem a verdade maior, a verdade que habita dentro de si, dentro dos seus corações. E vocês ficam muito na mente e não ouvem os seus corações. E muitos questionamentos, querendo encontrar lógica onde não há lógica. Pois a lógica não está na mente racional. A lógica está em uma verdade muito maior. Muito maior do que qualquer compreensão racional. Existe algo muito além do que qualquer sentido, do que qualquer explicação científica, do que qualquer verdade que encontrem em seus livros. Existe algo além, maior. Só é necessário que relaxem suas mentes, relaxem seus sentidos, relaxem cada um dos seus sentidos, seus olhos, seus ouvidos, seus pensamentos. Aquietem-se. E ouçam seus corações, pois lá se encontra esta verdade que está embaçada com esse tanto de informações que vocês recebem, muitas delas distorcidas. Mas há algo além de qualquer compreensão lógica e racional. Só é necessário que se silencie e escute, pois a verdade já está aí, dentro de si, dentro de cada um. Pois cada um veio desta verdade absoluta. E cada um tem um caminho, cada um tem uma forma de caminhar. Cada um tem uma forma de compreender e interpretar essa verdade. Por isso tem tantas culturas religiosas. Por isso existem tantos ensinamentos que parecem diferentes, mas que, na verdade, são caminhos que levam a uma compreensão maior. São caminhos diferentes que levam a uma verdade maior. A esta verdade única, a Deus, ao absoluto. Apenas é necessário que Se entregue, caminhe passo a passo, com coragem, com verdade. E assim encontrarão a si e encontrarão também a Deus dentro de cada coração, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, porém com sinceridade, com verdade. Todos encontrarão, cada um no seu momento. Cada um do seu jeito único, mas todos se encontrarão. E cada um que busca também se encontra com todos aqueles outros que estão buscando, mesmo que estejam com caminhos que parecem diferentes, mas na verdade não são caminhos diferentes. São caminhos diferentes, mas ao mesmo tempo não são. Porque estão com o mesmo objetivo de encontrar a Deus, de encontrar o amor, de encontrar a verdade. Então, ao mesmo tempo que parecem que estão separados, na verdade estão juntos, porque estão no mesmo propósito e estão com sinceridade. Então, ao mesmo tempo que parecem separadas, também estão juntos. Mesmo que os olhos e a mente digam que não, que são diferentes, ou que não podem caminhar juntos. Na verdade, ao mesmo tempo, estão trilhando essa jornada de amor em busca de si e deste algo maior. Então, é isto que digo: que busquem suas verdades, que busquem um caminho do amor. Que respeitem a si, que respeitem o outro. O caminho do outro, a forma de caminhar do outro, pois todos se encontram nesse local de silêncio da mente, todos se encontram nesse local onde a verdade habita, para além de qualquer julgamento, de qualquer falsa compreensão, interpretação. Quando se silencia e se abre, muitas coisas podem acontecer. Quando resolve se entregar ao caminho do amor, da compreensão, que só depende de cada um. Só depende de cada um. Muito obrigada. Graças a Deus.